Desta vez o nosso distrito teve 58 PMEs de excelência, 4 no nosso concelho e uma que agora nos esteja prestando no nosso concelho, tem as instalações aqui em Oliveira do Hospital e a sede em Ceia. Como todos nós costumamos dizer, especialmente o nosso Presidente da Câmara, os nossos empresários são os heróis, são aqueles que criam emprego, que trazem desenvolvimento para o nosso concelho e para o país naturalmente, e diria eu, são aqueles que resistem muitas vezes em ambientes adversos que existem na nossa sociedade. As empresas, como vocês também sabem, que tiveram esse PMA de excelência, são os irmãos Combustível Limitada, Paulo Amaral Unipessoal Limitada, Só Cristaria Beira Serra Limitada e Serração Paletes Madeiras Henriques S.A. A prova que o nosso conselho, os nossos empresários, quem também que apoia toda esta atividade, que é a Câmara Municipal, e digamos o nosso timoneiro, o Sr. Presidente da Câmara, estão no bom caminho e a honrar estas empresas, a Câmara e todo este desenvolvimento. Eu acho que estamos todos de parabéns, todos orgulhosos, e por essa situação queria propor aqui à mesa que, e deixava esta para a apreciação da Assembleia Municipal, a apresentação de um voto de louvor pelo desempenho destas empresas, reconhecendo-as por tudo o que têm feito neste âmbito e que envolve os empresários, os trabalhadores, os colaboradores e os clientes. São todo este elo e toda esta cadeia que é um fator de desenvolvimento e é um fator de todos nós nos orgulhamos.